É nos primeiros momentos de sua vida, sua mãe já começa a sonhar com seu futuro. Meu filho vai ser um homem que vai ter tudo: uma casa, um carro, uma família, um seguro. De jeito nenhum que um homem caseiro, muito sério, dedicado, vá passar sufoco algum. Foi criado pela própria irmã, dando seus primeiros passos já pensando no amanhã. Logo cedo já perdeu o pai e percebeu que o seu futuro tinha mais e mais. E logo cedo também já se ligou que na terra todos temos dores, do inferno ao céu. Precisa de alguém pra crescer, um parente, um amigo, todos são carentes. Mas minha mãe é valente, vai me deixar em pé. Li o livro do início ao fim. Chegou o serviço, trouxe o que pra mim? Se a mistura, o dia não foi fácil. Vi no ônibus em pé, parou e pensou consigo: minha vida não vai ser um paraíso. O que diabos é isso? Eu imagino o que ele sente. Mas se eu disser, será que ela me entende? Tênis novo ou uma bicicleta pra andar. Também sonha e sonha em uma vida fácil, que não precise nem trabalhar. E procurou, batalhou e encontrou o trampo que seguido dispensou. Como no filme a sua vida vai, sua estrutura mental, seja a falta de um pai. Negro favelado suburbano que se sacrifica por um mísero salário. O odiador toma conta de sua alma, torna-se revoltado, facilmente perde a calma. A vida é muito longa, mas se Deus quiser, quero ter o meu carro pra sair com minha mulher. Quero fazer minha vida sem zoar ninguém. Quero ter muito dinheiro e amar também. Mas pare e pensa na dureza que é ter um salário de merda que mal dá para comer. Vida fácil, muito dinheiro na mão, mulherada no pé e um puta do carrão. Não imagina o que tem na mente. Mas se eu disser, será que ela me entende? Com que via na TV, outros tem muito, eu não tenho o que comer. Então decidiu, agora eu vou roubar. Vou ter o meu carro pra eu poder andar. Arrumou logo uma PT e mais quatro manos que não tinham o que perder. Mas no caminho eu já pensava assim: se rodar, o que vai ser de mim? Saiu de casa feito louco e retornou um homem morto. Na fita errada, nosso mano se iludiu. Cadê os outros manos? Ninguém sabe, ninguém viu. Lá se vai um fato que parece normal. Lá se vai mais um fulano de tal. E uma mãe que não para de chorar, com muita dor no peito, difícil de acalmar. Que se lamenta por tudo que batalhou. Agora é ter paciência que o sonho acabou. Essa história eu conheço de trás pra frente. Mas se eu disser, será que ela me entende? Pode crer, o destino me espera. Vou passar dele, o destino cruel. Thank you.